desespero no rosto de uma mãe, imparcialidade no trabalho policial e a cara de praticamente desentendido de um indivíduo que foi flagrado na noite de sexta-feira por volta de 23 horas por policiais militares da ROCAM, do 14º BPM, em parceria com os agentes do serviço reservado a P2, foram checar uma denúncia anônima que dava conta de que em uma residência na rua Heleno de Freitas, no Parque Morumbi 1, estaria ocorrendo a venda indiscriminada de drogas a usuários de entorpecentes. Diante da denúncia, os militares foram até o local, pediram permissão para a moradora do imóvel para fazer uma varredura e não demoraram para encontrar 15 munições de calibre 32, 27 gramas de maconha e 10 gramas de crack. Estas preparadas para venda em 11 pedras, além de uma balança de precisão que era usada para medir a droga. No local foi preso Felipe de Biasi, de 24 anos. Ele foi encaminhado à 6ª SDP e apresentado à autoridade policial de plantão. Como a lei eleitoral diz que apenas em situações de flagrante o indivíduo pode ficar preso, este encaixou-se no perfil e é mais um a engrossar o sistema prisional de Foz do Iguaçu. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.